da paz, rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, santo de Israel, poderoso rei, glórias te daremos para sempre, amém. Só tu és Deus, meu Deus, e outro Deus não há. Não há quem possa a ti, meu Deus, se igualar. Riquezas e glórias vêm diante de ti, porque o poder e a força em tua mão está. Sei que aqui estás entre o povo teu, santo, santo és, Cordeiro de Deus. Perdoa-nos, Senhor, as nossas transgressões, derrama o teu amor em nossos corações. Só tu és Deus, meu Deus, e outro Deus não há. Não há quem possa a ti, meu Deus, se igualar. Riquezas e glórias vêm diante de ti, força em tua mão está.